andresilismoral.com.br. Tú no eres fea, el burro ignorante no me recibe. Debo a la mitad de fertilidad. Debo a un francés de la pata. Dame mejor de volver todo lo que me dirán. Están y maltratando, mamá. Ey, eso no voy a querer. Olha só o que fizeram. Tão me dando fácil, mamá. Ele chegou muito louco em casa, mamãe. Ele não tem receio. Olhou na minha cara e me disse assim, ó. Você é feia, é muito feia. Acabou seu sonho, volta pro seu ninho. Você é feia, é muito feia. Acabou seu sonho, volta pro seu ninho. Eu vou chinelar você. Francês da Lambada.